Em junho, eu comecei a sentir um negócio na boca, na minha língua, e apareceu uma afta. Aí, para o dia 15 de junho, aí vai para um médico, vai para outro, ninguém resolveu o problema. Aí resolvi aceitar o conselho de uma amiga, que é minha dentista, de que eu devia procurar uma odontóloga que mexesse com esse tipo de coisa. Né? E aí eu fui numa... de Flores da Cunha, inclusive muito competente, e ela me mandou fazer uma biópsia. Ela fez a biópsia e mandou para o laboratório. E daí, uns 10 dias, veio o resultado. Aí ela me deu o papel e ela disse, olha, sei que tem um cara esclarecido, inteligente, pode ler aqui o que tu tem. Aí eu fui ler, eu estava com um carcinoma maligno sublingual. Eu estava com câncer maligno na língua, bem no lugarzinho onde tinha afta. Quer dizer, a afta veio para me avisar que eu estava com câncer na língua. Aí, bom, digo, fazer o quê? O que eu posso fazer, digo? Isso aqui vai me matar? Imagina, diz ela. Isso aí nós vamos resolver. Aí ela mesma ligou para o médico, tá. Aí o médico me consultou, a primeira pergunta que ele me fez. Tu é fumante? Não, digo, nunca botei um cigarro na boca. Bom, diz ele, pela tua cara, alcoólatra também tu não é. Bêbado tu não é. Não, digo, de repente, no final da semana eu tomo meus tragos, digo, não é mais. Não. É, então, diz ele, tu foi premiado com isso aí, porque normalmente isso aí dá só em fumantes. E até muito pouco em alcoólatras. Mas fumante tem bastante isso aí. Tu foi premiado, diz ele. Tá, digo, o que eu vou fazer? Não, vamos tirar isso aí, tudo bem, diz ele. Tá? Questão de 3 dias, o cara marcou cirurgia. Foi uma coisa assim. Aí ele me disse, olha, isso aí é um câncer que não dói, é um câncer fulminante, que ele se espalha pelo sistema endócrino do corpo. Isso é, pelas glândulas. Então, ele sairia da língua, ele viria para as minhas amígdalas, depois ele viria embaixo dos meus braços, nas mulheres iria nas glândulas mamárias e depois iria entrar em metástase. E isso aí é muito rápido, isso aí, ele falou. Nós temos que resolver isso aí logo. Bom, isso era quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, a minha secretária já pediu, isso já tinha o parecer cardiológico. Bom, não tenho, né? Aí, graças a Deus que o meu cardiologista, meu amigo, aí ele conseguiu, na sexta-feira, me liberar, e na terça-feira fui fazer a cirurgia. Em questão de 2 horas, 2 horas e meia, eu estava liberado. Às 5h30 da tarde, quando era 7h30, eu saí da sala de cirurgia, fui para a sala de recuperação, e quando era 9 horas, meus filhos estavam lá me esperando, eu fui para casa. Só meu médico disse, ó, a recuperação vai ser dolorosa. Vai ser meia longa e dolorosa, porque eles me extirparam praticamente metade da língua. Tiraram quase metade da língua. Eu fiquei uns 15, 20 dias sem falar. O que é difícil, né? Porque a gente está aqui na frente, a gente gosta de falar e no meu trabalho também a gente costuma falar bastante, né? Mas fiquei sem falar, porque não podia, né? Nem conseguia metade da língua. O que eu não sabia, que ele tinha me dito depois, que eu não me lembro, é que a língua ia crescer. Tanto que eu estou falando normalmente. Estou falando que talvez falhe o S e falha o R. Mas estou falando normalmente. Isso 90, julho, agosto, setembro, outubro, 90 dias depois. Exatamente amanhã. Vai fazer 3 meses que eu fiz a cirurgia. Aí, nos pequenos momentos de lucidez que eu tinha na minha recuperação, porque a dose de analgésicos era enorme por causa da dor, era muito grande. A dor era muito grande. Aí é um lugar muito sensível. E aí não tem lugar de fazer curativo nem pontos. A língua cortou aí tem que sarar e acabou. Demorou 20 e poucos dias. No final foi 30 dias de antibióticos e de um monte de remédio para dor. Aí tinha os momentos de lucidez que eu me perguntava, mas afinal das contas, por que que me deu isso aqui? Aí veio uma voz lá do fundo e me disse assim, mas seu idiota, faz 28 anos que tu estuda espiritismo, será que tu não desconfiou? Por que é que aconteceu isso? Você lembra da lei da causa e efeito? O que é a lei da causa e efeito? Por que me veio esse câncer na língua? Eu não tive que depois fazer radioterapia, não tive que fazer quimioterapia, nada. Os exames vieram perfeitos. Ele conseguiu extirpar tudo. Estou curado. Mas por que veio isso? Aí por quê? Por que hoje eu venho aqui dar palestras para vocês? Eu não, nós. Porque eu não estou sozinho aqui. Ninguém fica aqui na frente sozinho. A gente fala sempre com o auxílio de outros espíritos. Ora, outras existências, o que, que eu fiz com a minha palavra? O que, que eu usei a minha palavra? Que a palavra só vem através de mexer a língua, né? O que, que eu fiz com a minha palavra? O que, que eu fiz com minhas... De repente, se eu fazia palestras em algum outro lugar, antigamente, uma, duas, três existências atrás, o que, que eu fiz com o meu poder de persuasão através da palavra? O que, que eu fiz? O meu poder, de repente, de retórica? O meu poder de convencer as pessoas através da minha palavra? Aí eu pensei, quantas pessoas eu desvirtuei e quantas pessoas eu desviei do caminho certo devido à minha palavra? Quantas pessoas, provavelmente, dezenas, centenas, por que não milhares, se de repente em duas, uma, duas, três encarnações eu fiz a mesma coisa? Minha palavra desvirtuou muitas pessoas. Mais exemplo de que a lei de causa e efeito que isso? Quer o quê? Eu sou um exemplo perfeito, nato, da lei da causa e efeito. Eu tive um carcinoma maligno no lugar aonde eu precisava ter. E a gente pensa o seguinte, ah, isso só acontece com as outras famílias, ah, isso acontece com aquele cara lá que eu nem conheço direito lá na colônia, que deve ter botado algum pedaço, não sei o que, na boca. Isso acontece não sei aonde, nunca vai acontecer com a minha família. Não, aconteceu comigo. Aconteceu comigo, gente. E eu estou falando. Deus me deu a graça de ter essa doença, de me mandar afta, para eu descobrir o carcinoma e, através desse carcinoma, entender mais um pouco ainda da lei da causa e efeito e da reencarnação. Que bom que eu era estudioso e sou estudioso da doutrina espírita. Eu compreendi tudo na mesma hora, naquele momento lá, que veio aquela voz e me disse, idiota, tu não te lembra daquilo que tu estudou? Eu, idiota. Tava na cara, né? Que era um exemplo para mim, que eu estava colhendo aquilo que eu semeei. É lógico, gente. Aquilo que tu semeia hoje, tu vai colher nessa mesma vida ou daqui duas, três existências. E eu me senti o exemplo vivo disso. E eu agradeço por ter tido isso, porque hoje eu vejo as pessoas de outra forma. Eu vejo, digamos assim, os problemas de outra forma. Eu trato as pessoas de outra forma. Eu compreendo mais as pessoas. Critico menos. Eu sempre fui um crítico, né? Principalmente depois que eu me formei no curso de filosofia, assim, tu fica extremamente... Já quem é dentro do espiritismo já é extremamente crítico. Está sempre questionando tudo. Imagina, então, junto com a filosofia. Não, eu estou mais calmo. Vocês acreditam que eu não tenho mais ansiedade? Passou a ansiedade? Eu vivia ansioso, gente. Eu vivia até, tempos atrás, tomava até remédio para ansiedade. Eu não sei mais o que é ansiedade, faz 3, 4 meses. Eu passo o meu dia tranquilo. Vocês viram como, às vezes, uma doença que a gente acha que vem para te fazer o mal, ela vem para te fazer o bem, para te botar no caminho correto, para fazer com que tu siga em frente de maneira correta, justa, coerente, racional, consciente. Muitos acham hoje que tu entra lá no confessionário, se confessa e teus pecados estão perdoados. Não, gente, não. O mal que a gente faz aqui, a gente vai pagar aqui, de um jeito ou de outro. Então, é uma comprovação concreta, vocês acreditem se quiserem, mas eu, para mim, é uma comprovação concreta de que, às vezes, não às vezes, a maioria das vezes, ou totalidade das vezes, o mal, a doença, a dor, ela vem para te moldar. Tu se torna, digamos assim, um ferro incandescente na mão de um ferreiro, capacitado. O ferreiro vai moldar o ferro como ele quer. A dor, ela te molda como ela quer. E tu tem que aceitar. Tu tem que ter resignação, paciência. Paciência foi outro, digamos assim, outra virtude que eu consegui desenvolver um pouquinho mais. Graças a Deus. E graças a essa doença que está curada e que eu estou conseguindo falar. E uma novidade que eu não sabia, né? Que a língua crescia. Parece que nem mais fiz cirurgia. Só às vezes me fala alguma palavra. Mas então eu queria dizer para vocês, não se queixem da dor. Não se queixem às vezes dos males, porque eles vêm para nos moldar, para nos fazer seguir no caminho, às vezes, um pouco diferente daquele que nós estamos seguindo. Isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu não, nós queríamos dizer para vocês hoje. E agradeço, claro, a todas as pessoas que rezaram por mim, porque esses dias eu vi aqui uma coisa que estava escrita aqui no Data Show, do Espírito Meimei. Ele diz assim, que a oração, e muitas vezes ela não vem para fazer com que a gente diminua o nosso sofrimento. Que a oração ela não vem para diminuir o nosso sofrimento, a nossa angústia. Não! A oração, ela vem para que a gente seja mais forte, mais corajoso, mais impetuoso em aguentar o sofrimento, em aguentar a dor. A oração muitas vezes serve para isso, para nos fazer mais fortes, mais corajosos. É isso. Muito obrigado.